Ouça agora aqui no Canal 2 Bate-Papo Musical. A seguir, não perca mais uma edição de Anos 60. Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical. E como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira. O melhor da música que não toca mais, que não ouvimos mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais, mas estamos aqui cumprindo essa missão. E eu convido você agora a ficarmos juntos na próxima hora exatamente para isso, para relembrarmos essas músicas, para matarmos saudades de momentos bons, talvez outros nem tão bons assim, mas com certeza ouvindo boa música. E lembrando que o seu contato comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. Especial do mês. Euterpe, a deusa da música, por certo, em reconhecimento ao valor, acolheu sob seu manto aquele conjunto de rapazes que em 3 de setembro de 1945 estreou na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte Francisco Nepomuceno de Oliveira, líder, 18 anos. Domingos Ângelo de Carvalho, 24 anos. Geraldo Nepomuceno de Oliveira, 14 anos. João Cândido Brito, 17 anos. Joaquim Alves, 24 anos. Soter Cordeiro, 19 anos. O talento dos jovens encantou o público e poucos anos após transferiram-se para São Paulo. Enfrentaram o mercado competitivo da música sem a proteção de instituições ou pessoas influentes na sociedade paulista, contando exclusivamente com sua competência profissional e trabalho árduo. Esses são os titulares do ritmo. E na abertura musical do nosso encontro de hoje, então, vamos ouvir Samba do Arnesto e Saudosa Maloca, ambas do Adoniran Barbosa. O Arnesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais. O que foi que nós fez? O Arnesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós mordemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos com o Arnesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Assim, oi turma, não deu pra esperar. Adivinha que isso não tem importância, não faz mal. Sabe o que nós faz? O quê? Nós não faz nada, porque depois que nós vai, depois que nós volta. O Arnesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fumo, não encontremos ninguém. Nós nós mortemos com uma baita de uma reiva. A outra vez, nós não vai mais. O que foi que nós fez? O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós mortemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos o Carnesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado o recado na porta. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Não tem nada não, seu doutor. Depois que nós vai, depois que nós volta. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Que é que onde agora está? Esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construindo nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, veio nos homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos no meio da rua especial, a demolição. Tristeza que nós sentia, cada palma que caía, doía no coração. Mas o grosso que gritava, em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos, quando Joca falou: Deus dá o frio, conforme o cobertor. E hoje nós pega palha nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, em que o tom que nós passemos, que é feliz de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, em que o tom que nós passemos, que é feliz de nossa vida. O conjunto foi organizado em 1941, quando seus futuros componentes se conheceram no Instituto São Rafael, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para cegos, onde cursavam o ginásio. Ficaram famosos pelas harmonizações e vocalizações requintadas que elaboravam. Fizeram sua estreia na Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte, interpretando samba de Pedro Caetano, Como Se Faz Uma Cuíca. Em 1948, estrearam com sucesso na Rádio Gazeta de São Paulo. Depois, atuaram na Rádio Bandeirantes, também de São Paulo. Em 1950, assinaram um contrato com a gravadora Odeon e lançaram naquele ano o primeiro disco interpretando o bolero Lanto de Luna, de J. Gutierrez e Roberto Costa Real, e o samba Nega Distinta Taí, de Francisco Nepomuceno, o Chico, líder do grupo. No mesmo ano, gravaram a marcha Chiquita, de Chico Baiano, e o samba Não Põe a Mão, de Muti Arnaud, primeiro grande sucesso do grupo. Na sequência, vamos ouvir Boneca de Pano, de Assis Valente, e Chão de Estrelas, Silvio Caldas e Oreste Barbosa. Passando e ela se desmanchando. Hoje quem olha pra ela não diz quem é. Em vez de boneca de louça, hoje é boneca de pano, de um sombrio cabaré. Boneca de pano. Mas não é. Poderia ser bonequinha de louça, tão moça. Mas não é. Um dia alguém a chamou de boneca, e ela sendo mulher acreditou. O tempo foi se passando, ela se deslanchando. Hoje quem olha pra ela não diz quem é. Em vez de boneca de louça, hoje é boneca de pano, de um sombrio cabaré. Lá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de doirado, palhaço das perdidas ilusões, gênio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade fora meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, parecia um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sempre trinco, mas a lua furando o nosso cinto salpicava de estrelas nosso chão.

rio de Jereré. De Jereré. Tem um peixe bom, tem siripacó lá de Itacopé. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. De Jereré. Tem um peixe bom, tem siripacó lá de Itacopé. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Se compro na feira feijão rapadura, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Se compro na feira feijão rapadura, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Outra geração vem, mas a terra permanece, criação eterna do bem. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece, criação eterna do bem. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece, criação eterna do bem. A formação do grupo foi perene desde o início, e era a seguinte: Francisco Nepomuceno, o Chico, solista vocal, violonista, tecladista, arranjador e líder do grupo, João Cândido Brito, voz aguda, primeira voz do grupo, Geraldo de Oliveira, irmão de Chico, voz aguda, é também um músico mais versátil do conjunto, dominando cerca de 10 instrumentos, entre eles o contrabaixo, violão, bandolim, cavaquinho, gaita, viola caipira, etc. Sendo, como aliás todo o grupo, constantemente convocado para atuar como músico vocal instrumental em gravações de inúmeros artistas. Joaquim Alves, compositor e poeta repentista, ritmista e voz grave. Domingos Ângelo de Carvalho, ritmista e voz média. Soter Cordeiro, pandeirista e voz média. No ano de 1948, foram para São Paulo, tendo começado em fevereiro desse ano, na Rádio Gazeta. Seu primeiro disco foi feito na Odeon em 26 de julho de 1950. Nos anos que se seguiram, passariam por quase todas as gravadoras do Brasil. No período de 1949 a 1956, integraram o cast da Rádio Bandeirantes, onde escoravam toda a programação da rádio. Lá a gente fazia de tudo, lembra Chico? Desde a gravação de passagens até programas e acompanhamentos para cantores. Integraram, mais tarde, o cast das emissoras associadas, 1956. Nas Unidas, 1960. E da TV Excélsior, 1965. Na sequência, vamos ouvir de Chico Buarque, Garoto, e Vinícius de Moraes, Gente Humilde. E Modinha, de Sérgio dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando passo no subúrbio eu muito bem-vindo de trem de algum lugar. E aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é o mar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu vi, não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, gente de vontade humilde de chorar. Na janela sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava aquela rosa e ofertava todo prosa à primeira namorada. E nesse pouco ou quase nada eu diria o meu amor, o meu amor, o meu amor. Olho o sol findando lento, sonho um sonho de adulto. Minha voz na voz do vento segue em busca do teu fundo, e o meu verso em pedaços só querendo teu perdão. Eu me perco nos teus passos e me encontro na canção. Ai, amor, eu vou morrer buscando teu amor. Os populares do ritmo nunca foram grandes vendedores de discos e raramente em toda sua carreira compareceram às paradas de sucesso. em contrapartida. No entanto, seu prestígio foi sempre imenso e inabalável. Além de sua carreira própria, fizeram durante todos esses anos, como já foi observado, backgrounds para inúmeros cantores, de Silvio Caldas e Elisete Cardoso a Benito de Paula. O primeiro artista a convidar o grupo para gravar foi o Chico Alves, que inclusive, na época, 1951, comprara as passagens para todo o grupo vá gravar com ele no Rio de Janeiro. Mas naquele tempo, segundo o grupo, existia uma certa rivalidade entre o artista do Rio e o artista de São Paulo, ocorrendo uma grande dificuldade para o artista daqui penetrar nas gravações de lá e vice-versa. Por isso, o grupo nem chegou a gravar ao lado de Chico Alves. Na sequência, vamos ouvir de Ernesto Nazaré, Odeon e Tambatajá, Valdemar Henrique. Comunicando, Marcos Rangel. Tambatajá me faz feliz. Tambatajá me faz feliz. Que meu amor me queira bem. Seja só meu e mais ninguém. Que seja meu todinho, meu e mais ninguém. Tambatajá me faz feliz. Assim o índio carregou sua macuxi para o moçado, para a guerra, para a morte. Assim carregue o nosso amor, amor assado. Tambatajá, Tambatajá, Tambatajá, Tambatajá. Tambatajá. amor me queira bem. Que seu amor seja só meu e mais ninguém. Que seja meu todo e o meu de mais ninguém. Não mata já me faz feliz. Que mais ninguém possa beijar o que beijei. Mas ninguém escute aquilo que escutei. Nem possa olhar dentro dos olhos e olhei. Tão batajá, tão batajá, tão batajá, tão batajá, tão batajá, batajá. Madame exemplar. Hoje todos viram que em aparências não devem confiar. Nada mais dói que um falso amor igual ao teu, com um rostinho de santo e um coração de fariseu. O grupo Titulares do Ritmo foi muito premiado e o primeiro a receber o troféu Roquete Pinto. Por isso, eles cantavam o tema musical na premiação, como recordou a Jovem Pan, Francisco Nepomuceno. O hino Roquete foi composto por dois maestros, Hervé Cordovil e Gabriel Mignone, que também eram das Emissoras Unidas. Então nós gravamos o prefixo com orquestra e todo ano nós cantávamos na Festa do Roquete. Cantamos 8 vezes. Nós ganhamos o primeiro Roquete Pinto aqui em São Paulo em 1950. Eles faziam uma reunião entre jornalistas especializados em rádio, em música popular e outros que atuavam em jornais próprios. E a nossa alegria foi tanta quando soubemos que o Roquete Pinto nos foi dado por unanimidade. Uma votação em que ganhamos por unanimidade. Na sequência, vamos ouvir Por Quem Sonha Ana Maria, de Juca Chaves, e Formatura. Cantar madrugada de Ana Maria. sonha, sonha, sonho, cor do mar, porque o sonho, porque o sonho na ilha me fez assim sonhar. Foram os titulares do ritmo, que com sua técnica, compromisso com a qualidade e profissionalismo, constituíram uma carreira exitosa por décadas. Ainda pelos atributos acima, fizeram com que fosse o grupo com mais tempo de estúdio, já que além das suas gravações, como já foi dito, acompanhavam muitos outros cantores, tanto em vocal quanto no instrumental. Na sequência, vamos ouvir de Dom, Eu Te Amo Meu Brasil e A Taça do Mundo é Nossa, Vitor Dago, Mal, Margeri Sobrinho e Lauro Miller. Eu te amo, meu Brasil. Brasil ensolaradas. O chão onde o país se elevou. A mão de Deus abençoou. Mulher que nasce aqui tem muito mais amor. O céu do meu Brasil tem mais estrelas. O sol do meu país mais esplendor. A mão de Deus abençoou. Em terras brasileiras vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. As tardes do Brasil são mais douradas. Mulatas brotam cheias de calor. A mão de Deus abençoou. Eu vou ficar aqui porque existe amor. No carnaval os gringos querem vê-las. No colossal desfile multicolor. A mão de Deus abençoou. Em terras brasileiras vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Adoro meu Brasil de madrugada. Nas horas que eu estou com meu amor. A mão de Deus abençoou. A minha amada vai comigo aonde eu for. As noites do Brasil tem mais beleza. A hora chora de tristeza e dor. Porque a natureza sopra e ela vai-se embora enquanto eu planto amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo sambando com a bola no pé. Gol! A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, samba, é bom no coro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. O brasileiro lá do estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo sambando com a bola no pé. Gol! Gol! A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. estrangeiro, mostrou pro futebol como é que é, ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé. Agora se esqueceste, esqueceste o juramento. Este foi o nosso especial do mês, atendendo então a Rita de Cássia Mendes, que sugeriu os titulares do ritmo. Grande sugestão, Rita, como podemos ver, uma carreira lindíssima desse grupo e qualidade vocal, instrumental e do repertório muito grande, com certeza abrilhantou nosso programa. O seu pedido, faça você também como a Rita de Cássia Mendes, mande seu e-mail para papa@arquivossonoros.com com suas sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais. Também pode fazer sua sugestão para o nosso especial do mês. Assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a Rita de Cássia Mendes pela sugestão. Quero também agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a divulgar a nossa emissora, o nosso programa, e ainda para participar conosco pelo papo@arquivossonoros.com com sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais. Pode fazer esse pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Também com suas sugestões para o nosso especial do mês, lembrando que o próximo especial, em março, será com o coral do Instituto Benjamin Constant, atendendo a Magda. Não poderia encerrar o programa sem antes agradecer a colaboração do Jonir Bechara com o material para a elaboração desse programa. Mais um rico material, texto e áudio, sem o qual certamente ficaria comprometida a qualidade do programa. Jonir, muito obrigado pela sua colaboração. Quero também dizer aqui que, se houver alguém interessado nesse material, vasto material sobre os titulares do ritmo, tanto em áudio quanto em texto, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com e eu repasso os links para que você possa então fazer o download. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai. É. Vai. Vai. Aham.